camisa bonita que você vestiu, o frio cobertor quentinho que te cobriu, o arroz e o feijão que matou a sua fome, o leite que te alimentou, que te fez homem, o carro que te leva para cima e para baixo, o sapato que protege os pés, protege os seus passos, a água que mata sua sede e o remédio que tira sua dor. Sou eu quem levo tudo, estou levando até o amor. Transportando pelo Brasil felicidade, carrego o que precisar, só não levo a saudade. Ela vive aqui comigo, de cidade em cidade. Transportando pelas estradas felicidade, carrego pra você que é rico ou pobre de verdade. Estou fazendo meu trabalho com dignidade. Transportando pelo Brasil felicidade, carrego o que precisar, eu só não levo a saudade. Ela vive aqui comigo, de cidade em cidade. Transportando pelas estradas felicidades, carrego pra você que é rico ou pobre de verdade. Estou fazendo meu trabalho com dignidade. Eu estou fazendo meu trabalho com dignidade.